O tema de hoje é sobre a disciplina, antidisciplina. Eu vou pedir licença para vocês para ler um pequeno texto, algumas linhas só, do livro do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miranês, O Mestre dos Mestres. O que que ele nos fala sobre a disciplina? Espíritas, liberdade com disciplina é o nosso lema. E na verdade é mesmo, né? Porque não tem como nós termos liberdade sendo indisciplinados. Uma sem a outra, talvez se perderia. O animal ao homem e esse é o anjo. O amor, a liberdade é o culto sagrado. No entanto, a lei divina apresenta para todos nós a lei da disciplina, sem a qual a liberdade não poderá prevalecer dentro dos direitos da alma. Costumeiramente, quando nós falamos em disciplina, normalmente nos vem à mente aquela disciplina força e nos lembra o exército, onde tem muitos soldados, né, sobre comando de seus superiores. E é necessária essa disciplina, né, dentro dos exércitos, dentro dos quartéis. Porque vamos imaginar assim, centenas de jovens soldados, ou milhares até, sem disciplina, o que seria? Seria um caos, né? Porque o jovem ainda, para ele tudo é fácil, tudo, né? Então, se não tivesse essa disciplina rigorosa, realmente, né, não seria possível, né, coordenar essa turma toda. Mas quando nós falamos em disciplina na vida, muda um pouco o tom, né? A disciplina que devemos alcançar e desenvolver dentro de nós deve ser alavancada, né, e alcançada, assim, desenvolvida pelo bom senso, pela lucidez, pela nossa boa educação, pelo respeito uns pelos outros. Que, por exemplo, assim, eu me coloquei à disposição de vir aqui às 20 horas fazer o comentário do Evangelho. Com certeza, muitos se prepararam, às vezes até adiaram outros compromissos, para poder vir à Casa Espírita, aprender um pouquinho sobre o Evangelho, crescer um pouquinho mais na sua evolução evolutiva. Eu marquei hora X, mas eu cheguei aqui hora Y, né? Chego aqui 8h30. É um desrespeito com vocês, é um desrespeito com o irmão nosso, né? A disciplina do horário é uma coisa assim que o espírita cumpre à risca. Vocês podem ver que todo o trabalho na Casa Espírita é desenvolvido dentro daquele horário. Isso é pelo respeito que a gente tem uns pelos outros. Se a gente vai numa festa, numa reunião pública, normalmente a gente vai em um horário e aquela reunião, aquele evento vai acontecer dali mais uma hora, meia hora, e o pessoal fica ali esperando, né? É uma coisa desagradável. Então é muito importante assim a gente manter a disciplina. Nós temos o dever de sermos disciplinados em nossas vidas. Porque assim, ó, toda casa espírita, ela tem uma cúpula espiritual, ela tem uma equipe da espiritualidade que nos assiste nos trabalhos, que estão conosco. nesse momento. Com certeza nós não estamos só nós encarnados aqui, tem muitos desencarnados e principalmente essa equipe da espiritualidade. E nós temos que nos adequar a eles. Não é eles a nós, eles não vão se adequar ao nosso capricho, que eu vou lá a hora que eu quero, enfim. Por quê? Porque eles trabalham muito. Aquela coisa que muitas vezes a gente fala quando alguém morre assim, ah, fulano descansou, não é uma verdade, porque o fulano pode ter descansado aquela dor, mas o fulano vai trabalhar muito mais na espiritualidade do que ele trabalha aqui. Porque na espiritualidade a gente não necessita de muita coisa que o corpo físico necessita. Lá a gente pode trabalhar muito, né? Então, eles quando terminam o trabalho aqui, conosco, eles vão para outro lugar, onde eles vão assistir uma outra casa, um outro trabalho, uma outra equipe que está fazendo um trabalho semelhante a nós. Então, é nós que nos devemos adequar à espiritualidade, não ela a nós. Daí o nosso compromisso, né, ante a disciplina em todas as situações da nossa vida. Eu sempre comparo assim a falta de disciplina com um carro sem freio. Quando nós não temos disciplina na nossa vida, é a mesma coisa que um carro sem freio. Sai batendo aqui, ali, né, para tudo quanto é lado, a pessoa não consegue controlar. E assim quando nós não temos disciplina, porque nós temos comprometimento com o nosso trabalho. Nós temos comprometimento com a entidade religiosa que nós frequentamos. Nós temos compromisso com as nossas contas. Então, tudo a gente precisa ter uma disciplina para conduzir bem a nossa vida. Porque se nós não tivermos disciplina, é como um carro sem freio. Vamos nos machucar logo ali, né? Chico Xavier, ele ficou órfão de mãe, muito pequeno ainda, e de uma família numerosa, e tinha vários irmãos. O pai dele sozinho não tinha como criar e educar aquelas crianças todas que ele tinha como filhos. O que que ele fez? Ele deu um filho para cada pessoa. E Chico Xavier, ele deu o Chico para a madrinha. Deu não, a madrinha se comprometeu com ele, enfim, os familiares, cada um pegou um. E a madrinha do Chico ficou com ele. Só que essa madrinha do Chico era uma pessoa muito má. Tratava o Chico Xavier muito mal. Inclusive, um dia cravou um garfo na barriga dele. Ela vestia ele de mulher para sair na procissão, para ridicularizar ele perante as pessoas. Por quê? Porque ele tinha manifestações espirituais. Ele dizia que falava com a mãe dele, de verdade, ele falava com a mãe dele, que a mãe dele se materializava para ele, para dizer que ele tivesse força, que ele tivesse coragem. Daí que ele enfrentasse aquela situação, que Deus era pai, que um dia tudo ia mudar, que ele tinha uma grande missão. Então tinha um lugar onde ele encontrava a mãe dele. E a madrinha ficava indignada, porque ela era muito religiosa, era católica, ela não permitia esse tipo de coisa e maltratava muito o Chico. Passaram-se alguns anos, o pai do Chico conheceu outra pessoa e casou-se de novo. E essa nova esposa do Chico pediu para ele reunir os filhos todos, que ela ia ajudar ele a criar esse filho. Ela seria mãe deles, assumiria esse papel. Realmente, o pai do Chico reuniu os filhos todos e ela foi, assim, uma mãe maravilhosa, aquela, uma bendrasta, como dizem, madrasta, ela foi uma bendrasta que zelou, cuidou daquelas crianças, principalmente do Chico, entendia que ele tinha influências espirituais, respeitava ele dentro da criança dele, enfim. Aí um belo dia, Ela adoeceu e veio a desencarnar. O Chico ficou muito triste, sofreu muito porque tinha perdido a segunda mãe da vida dele. Ele sofreu bastante. Quando ele estava assim no auge do sofrimento dele, Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, e uma equipe da espiritualidade apareceram para ele e disseram para ele: hoje começa a tua grande missão. Tu tem tantos dias para escrever 30 livros que nós vamos te dar. Olha que escrever 30 livros não é muito fácil. Como tu é bom espírita, tu vais conseguir, tu vais vencer a escrever essas obras. E ele disse assim para o mentor: como que eu sou bom espírita? O que eu preciso fazer para ser bom espírita e cumprir essa missão? Eles disseram: tem três coisas. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, para ver o quanto a disciplina é importante, né, na nossa vida. Pensemos nisso para que possamos conduzir nossa vida de uma melhor forma, tendo disciplina com nossos compromissos, com os horários, enfim, que com certeza vamos ser mais felizes.